sua escolha. O que você preferiria? Viver no paraíso de olhos fechados? Ou ver a luz? Mesmo arriscando que essa luz seja forte demais para os seus olhos, o que você preferiria? Qual seria a sua escolha? Comer do fruto da árvore da vida? Queimar-se no fogo do conhecimento? Possuir a luz da sabedoria? Ou viver para sempre no paraíso da ignorância? Não saber é não sofrer. A escolha é de cada um. A escolha é sua. Qual é a sua escolha?